Quando eu me dou conta de novo que é a marcação de um corpo feminino que reaparece no evento da gravidez e do aborto, eu me revolto. Eu me revolto com essa determinação de gênero. Mas aqui mesmo, nesse assunto, é quando eu me torno mais mulher e mais uma mulher junto de outras mulheres. E é sobre isso mesmo que eu preciso contar. Eu fiz alguns abortos e é difícil encontrar um espaço seguro para falar sobre isso, sabe? Não é qualquer amiga tua que quer escutar sobre isso. Quando a gente fala de aborto, é uma coisa que eu sempre preciso pensar e eu acho difícil de pensar, é sobre o prazer. O que que acontece com o prazer de uma mulher depois de um aborto? Em cada gravidez, eu acho que acontece como se fosse uma atrapalhação do prazer. E não é impossível, né? Claro. Não é impossível que a mulher recupere o prazer. Mas acho que é uma preocupação que fica concentrada de novo no corpo da mulher. Será que os homens pensam sobre isso? Será que alguma coisa eles pensam em relação à possibilidade de engravidar uma mulher? Ou o que que acontece com o prazer de uma mulher?